telefono, te procuro, mil loucuras pra poder te ver mais uma vez. Eu só quero te encontrar, ver o teu olhar. Ninguém vai tomar o teu lugar nesse meu coração. É só chamar que eu vou, é só pedir que eu dou. Juro que eu faço tudo pra te amar outra vez. Que saudade, no, que vontade de sentir teu corpo junto ao meu mais uma vez. Vê se me entende, só vivendo se apaixonando.